Olá, o meu nome é Ruth Correia e sou jornalista do Interruptor. O que estás prestes a ouvir é o segundo episódio de Memória Coletiva, uma nova série de podcasts do Interruptor orientada para questões coletivas com impacto na cultura dos nossos dias. Falamos de colonialismo à portuguesa. No primeiro episódio fizemos uma contextualização histórica do período colonial. Hoje, destacamos a experiência imposta à população negra em Portugal pelos resquícios do colonialismo, na violência a que estão sujeitos, na normalização do racismo pela comunicação social e na resistência constante ao espartilho do sistema. Quando fiz as entrevistas que vamos ouvir, ainda a Lusa não tinha publicado uma notícia em que chamava preta a Romualda Fernandes, deputada do PS. Graças aos automatismos que governam parte do ciclo noticioso, esse texto foi rapidamente disseminado por vários órgãos de comunicação social de cobertura local, regional e nacional. O incidente levou à demissão praticamente imediata do editor de política da Agência Noticiosa Portuguesa. Levou também à abertura de um inquérito interno e à movimentação de alguns jornalistas da casa que manifestaram total repúdio para com o sucedido. Também ainda não tinha acontecido a jornalista Conceição Queiroz, da TVI, ter sido insultada com ataques racistas no exercício da sua profissão, em direto na televisão nacional. Os intervenientes deste capítulo são os mesmos do anterior. Ouvimos Carlos Pereira, Vítor Sanches, Paula Cardoso e Helena Vicente. Podes acompanhar a transcrição no nosso site, em interruptor.pt. Antes de prosseguir, deixo ainda o aviso de que o teor de alguns trechos do programa envolvem violência e descrições gráficas, pelo que podem ser difíceis de ouvir por pessoas mais sensíveis. Interruptor. Liga-te. Carlos, eu vou começar, se calhar, por um post que tu fizeste há muito pouco tempo no Instagram, em que dizias que o palco era onde tu te sentias livre. Sim. Quando é que tu percebeste que o palco era a tua casa? Eu sinto que ainda não tenho idade suficiente para responder este tipo de questões. Okay, tipo de, okay. Ou seja, a forma como a pergunta foi elaborada pede uma certa resposta, uma pujança de resposta que eu ainda não tenho. A minha idade não me permite ainda responder. Eu sinto, sabe, Ruth, ainda bem que me fazes a pergunta. Então, se calhar, até reformulo a questão que é. Não, na boa, podes fazer. Eu estava a aproveitar para tipo, brincar também. Não te prendes. Carlos Pereira é humorista. Tem uma rubrica na RDP África e é repórter do 5 para a meia-noite na RTP1. Antes de chegar aqui, quis ter quase todas as profissões. Eu já contei esta história tantas vezes que tenho, já me aborreço a mim mesmo, então tenho que tentar arranjar formas para torná-la interessante para quem vai ouvir. Imagina, eu não tenho esta coisa de desde novo que eu sabia que ia ser artista e não sei quem. Se bem que, por acaso, venho de uma família de artistas no sentido em que meu avô fazia tipo peças de teatro e não sei o que lá em Santo Tomé, mas nunca teve essa coisa em mim. Pessoal, eu lembro-me ter. Eu queria ser advogado, queria ser médico, queria ser arquiteto, queria ser publicitário. Eu quis sempre usar de futebol, que é uma coisa meio absurda. Yeah. Mas porque sempre me fascinou muito o lado obscuro do futebol, mas para tentar perceber. Em 2005, também Portugal destilava futebol, talvez mais ainda do que o habitual. Apesar dos dois títulos europeus arrecadados de seguida pelo Futebol Clube do Porto, a derrota da Seleção Nacional em casa, na final do Euro 2004, ainda doía. Nas celebrações do 10 de junho de 2005, José Mourinho foi um dos condecorados pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. O treinador não marcou presença na cerimónia por estar ausente no estrangeiro, mas por essa altura já tinha o estatuto de herói nacional. Esse dia de Portugal, de Camões e das comunidades, calhou a uma sexta-feira. Não que tenha feito muita diferença, já que era feriado. Conforme o habitual para a época, alguns milhares de jovens dos arredores de Lisboa cumpriram o ritual de irem à praia. Vinham da linha de Sintra, de Loures, da Amadora, de Oeiras, vinham um pouco de todo o lado, porque o sol quando brilha é para todos. Na praia de Carcavelos, o ponto de encontro era junto à velhinha bola da Nívia. O normal, portanto. Uma cena de filme. Foi assim que uma testemunha descreveu o que se passou esta tarde na praia de Carcavelos, no concelho de Cascais. Um grupo de cerca de 500 jovens, entre os 12 e os 20 anos, invadiu o areal ao início da tarde, agredindo e roubando os banhistas. Tarde de terror e pânico em Carcavelos. Centenas de jovens atacaram em grupo e roubaram tudo aos banhistas que estavam na praia. Foi assim que abriram os noticiários dessa noite, naquele que é um dos episódios mais vergonhosos do jornalismo nacional. O pseudo-arrastão. Chamo-lhe pseudo porque, de facto, nunca aconteceu. E a notícia de algo que não aconteceu foi alimentada durante dias a fio em reportagens, análises, crónicas e comentários espalhados por toda a grande comunicação social da altura. A primeira notícia foi dada pela agência Lusa às 4:30 da tarde. Cerca de 500 adultos e jovens constituídos em gangues entraram hoje às 15 horas na Praia de Carcavelos, concelho de Cascais, e começaram a assaltar e a agredir os banhistas, disse fonte policial. O comissário Gonçalves Pereira, da esquadra da PSP de Cascais, adiantou à agência Lusa que os gangues fizeram vários assaltos, criando o pânico e a confusão na Praia de Carcavelos, onde se encontram muitos banhistas. A PSP de Cascais fez deslocar para a zona elementos, nomeadamente das secções de intervenção e investigação criminal, tendo os agentes policiais feito disparos para o ar, para atemorizar os assaltantes. Não há conhecimento, por enquanto, de que a PSP tenha feito detenções. Compareceram também no local ambulâncias dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica. Há informação de duas mulheres feridas, mas uma das vítimas disse aos jornalistas que foi atingida, por engano, pelos agentes policiais. Ao longo do dia, a Lusa foi reforçando a notícia. Acrescentou depoimentos de banhistas, de outras fontes oficiais, como o presidente da Câmara Municipal de Cascais, e já à noite, as primeiras reações de políticos, nomeadamente do CDS-PP e do PSD. Entre os dias 10 e 12 de junho, a agência Lusa divulgou 23 notícias sobre o acontecimento. Em nenhuma delas usou o termo arrastão. Essa palavra surge na televisão graças a Hélder Gabriel, que a vai repetindo no seu depoimento, primeiro na SIC e mais tarde nas restantes estações. Faziam grupos, estracavam alguns banhistas e não se sabia o que é que se passava lá dentro, e quando se afastavam as pessoas estavam todas maltratadas, agredidas e assaltadas, que é o típico arrastão, mas este é diferente. Antes de começarem a correr, faziam um círculo. Hélder Gabriel era concessionário de um dos estabelecimentos da Praia de Carcavelos e foi um dos protagonistas televisivos dessa noite. No dia seguinte, o não acontecimento estava na primeira página de todos os jornais diários nacionais. E apesar das diferenças editoriais, o tom de desenvolvimento assentava nas informações dos despachos da Lusa, que indicava uma violência organizada por um grupo de 400 a 500 jovens que originaram um cenário de pânico ou terror. Em quase todos os meios, Hélder Gabriel é uma das testemunhas citadas. As fotografias que ilustravam os acontecimentos mostravam jovens negros a correr pelo areal. O pseudo-arrastão foi desmentido logo no dia 12 de junho, na SIC, numa entrevista com o comandante da PSP de Lisboa, em que o mesmo refere explicitamente que não estava convencido de que se tivesse tratado de uma ação coordenada e organizada. Mas os comentários acicatados, ancorados em narrativas racistas e xenófobas, direcionadas maioritariamente às comunidades africana e de afrodescendentes, continuaram a dominar o espaço mediático durante dias. A história chegou mesmo à imprensa semanal e até à internacional, com meios como a BBC e a CNN a noticiarem de acordo com o emitido pela Lusa. Foi apenas uma semana depois, no dia 17 de junho, que as declarações da Direção Nacional da PSP, que contradizem a narrativa inicialmente propagada pelos média, começaram a ser publicadas nos jornais. A partir daí, alguns meios e jornalistas tentam desmontar o assunto, mas o estrago já estava feito. Eles têm que ter notícia que é para o pessoal ler e ver, né? Nos jornais ou seja na televisão. Eles têm que ter notícia. Às vezes a competição para a audiência também, né? E vendas. Obviamente que eu, quando eu falo aqui, eu só posso falar aqui da Cova do Amor e das minhas experiências. E pronto, eles têm uma agenda para aqui. Aqui pode ser em termos de habitação, pode vir em várias outras formas. Então, eles fazerem essa propaganda contra a Cova da Moura, por exemplo, pronto, estão a meter mais lenha na fogueira, que é importante, porque aqui é 10 minutos de Lisboa, aqui é um sítio excepcional, na minha opinião, que na vista governamental ou na vista pública é uma boa forma de rentabilizar, investir alguma coisa aqui, né? Então tentam sempre, pronto, como aconteceu nos outros bairros, né, difamar o máximo que podem, que é para terem razões para a sua demolição, não é? Minha opinião também nisso, isso é da maneira como eu penso, há pessoas que podem estar a pensar de outra forma, mas eu acho que é muito importante saber que eles têm uma agenda aqui para a Cova da Moura, em termos de policiamento, em termos de má fama e etc. Se estão a dizer que o pessoal agrupa-se aqui e são 5 pessoas, dizem que são 100, e assim sucessivamente. E obviamente tem muitas outras vertentes também que podemos falar, que acontecem aqui na zona, mas é sempre dito de uma outra forma. Então as notícias que têm sempre são umas notícias sempre de fora para dentro, em vez de ser uma voz de dentro para fora a falar. Mas sim, eu acho que sempre teve um plano, principalmente para bares, porque são bares e são pessoas também que estão nesses bares, que as pessoas são pobres, não só sofrem de racismo, mas também de classe social, a ver, e isso é uma das coisas que eles querem permanecer, que seja assim, né? Querem permanecer, querem que tu fiques pobre ou ainda mais pobre. Então o policiamento nesses locais são ainda mais fortes. As vantagens que tiram daqui, das pessoas boas daqui, ainda é mais forte. Tiram partido da falta de informação que as pessoas têm, a ver, e fazem todo esse jogo por trás, porque o pessoal não está aqui, não é bem instruído. Não é bem instruído no sentido que, no sentido que é facilmente, tiram vantagens desse pessoal. Então, pronto, o pessoal não tem essa vulnerabilidade das coisas, mas passam aqui coisas que são incríveis. Vítor Sanches recebeu-nos, juntamente com o seu colega e amigo Zeca, na Dentozona, ateliê, livraria e loja cultural da Cova da Moura. Neste início de tarde, em abril, as nuvens estão carregadas, mas só se abrirão à hora do lanche. O alcatrão da rua principal ainda está escorregadio por causa da chuva que caiu de manhã. É quarta-feira, depois de almoço. Crianças regressam da escola. Os adultos juntam-se com a distância devida à frente dos cafés que vão populando cada lado da rua. O clima é de proximidade, como se fosse uma aldeia às portas de Lisboa. Face à queixa apresentada pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial à Alta Autoridade para a Comunicação Social, contra os vários meios que reportaram o pseudo-arrastão, o regulador emitiu uma longa deliberação em que, passo a citar, concluiu que a forma como foram noticiados os acontecimentos é um verdadeiro study case sobre o modo como não se deve fazer informação, sem qualquer espírito crítico, sem confirmar as fontes, omitindo declarações de intervenientes que procuraram dar um relato diferente dos factos, evitando ouvir mesmo o comandante da PSP, que desde muito cedo procurou, sem qualquer êxito, desmentir as primeiras informações que teria sido levado a fornecer por manifesta inabilidade e manipulação. No mesmo documento, é enaltecido o trabalho da jornalista Diana Andringa na desconstrução da narrativa e de meios como a Capital e mais tarde o Expresso e a Visão, que contestaram a versão inicial dos factos com múltiplos trabalhos. O relatório da PSP, com a descrição dos acontecimentos, fazia notar que no dia 10 de junho de 2005, a Praia de Carcavelos estava bastante cheia, com cerca de 15 mil banhistas no areal. Os alegados assaltantes não excederam os 50, tendo sido registadas apenas 2 queixas por roubo de objetos pessoais. Continuo a citar. Muitos jovens que apareceram em imagens televisivas e fotográficas não eram assaltantes, mas tão só jovens que fugiam com os seus próprios haveres e em parte da própria polícia, cuja presença e agressividade os intimidou. Apesar de ríspidas, as 51 páginas da deliberação da Alta Autoridade para a Comunicação Social não tiveram mais efeito do que um grande puxão de orelhas. O pessoal vem aqui e pronto, porque também é da maneira como as notícias são feitas, né? É mesmo com essa intenção mesmo de ouvir quem outras pessoas, não ouvir a comunidade, não vem da comunidade essas palavras. Então isso é que é. Eu como vendedor, quando eu vou a um sítio, tipo ao Jardim da Estrela ou ao Príncipe Real, eu tento sempre desconstruir isso, porque às vezes tens um trabalho todo, fazes um trabalho todo positivo à volta do bairro e chega em 2 minutos uma pessoa destrói aquilo que construíste ou aquilo que já foi construído. Então, quando eu falo assim do pessoal que é atacado aqui, que seja pelos mídias e tal, o pessoal mais velho e o pessoal também que não ouves falar, são pessoal resistente, mas é a resistência à maneira deles. É uma resistência à maneira deles. E é muito importante a gente também validar essa resistência, que é importante, porque eles continuam a estar aqui, eles continuam a representar a zona. E isso é muito importante, porque aqui não é um sítio onde é que o pessoal tem que vir e romantizar, estás a ver? Aqui são pessoas mesmo que vivem dia a dia atrás do pronto, a vender atrás do lume, do fumo, ou vender na rua o peixe e tal, são vidas mesmo a sérias, onde é que a situação económica é muito importante, né? A situação económica que eles têm que ultrapassar é muito importante, às vezes até entram em dívidas e coisas assim só para pronto, conseguir aquele pão dia a dia, né? A saída este da estação de comboios de Santa Cruz da Maia está fechada. É a saída mais perto da Cova da Moura. Diz-me o Vítor que a passagem aérea foi encerrada ainda antes do início da pandemia, com a justificação de servir de guarida a pessoas em situação de toxicodependência sem abrigo. Para lá das placas que informam o encerramento da saída, é difícil encontrar informação sobre o assunto. Não há aviso sobre quando, nem porque fechou, nem sequer se há planos para a reabertura. A Infraestruturas de Portugal nunca respondeu aos nossos pedidos de informação. Sair pelo outro lado da estação obriga a uma subida íngreme de cerca de 400 metros até ao bairro. Os mais em forma cortam caminho pelo meio dos canteiros, mas andar pela terra solta ou por lama em dias de chuva não é para todos. Desde que a saída foi encerrada, quem sai do bairro para apanhar o comboio todos os dias anda cerca de 4 km a mais todas as semanas. Um ano depois do pseudo-arrastão, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas fez um pedido de desculpas público. Nessa altura, o Alto Comissário, Rui Marques, afirmou: se os culpados são incertos e ninguém assume a culpa, eu creio que uma voz como a do Alto Comissário deve nesta ocasião pedir desculpa, tendo a clara noção de que esta notícia falsa causou um enorme prejuízo a milhares de pessoas que já sofrem de exclusão social e do estigma da associação à criminalidade. E reforçou ainda que esta pena adicional é injusta. 16 anos depois, parece que ainda está tudo por fazer, conforme nota Paula Cardoso, jornalista e fundadora da plataforma AfroLink. Não é possível secretizar, seja o que for, se nós não conversamos sobre o assunto. E nós continuamos a não conversar sobre o assunto, a assobiar para o lado, a fingir que não aconteceu. Isto continua a ser evidente quando nós temos no espaço televisivo mainstream, televisivo e não só, portanto, nos mídias em geral, quando nós vemos estes debates ou estas conversas a serem trazidas, é sempre com uma superficialidade tremenda e com uma irresponsabilidade, do meu ponto de vista, até que começa logo na escolha dos intervenientes. Não é possível termos conversas sobre estas temáticas com painéis que são maioritariamente brancos. Não dá, não dá, não é sério, isto não é sério. Eu lembro-me do último prós e contras que houve sobre esta temática. Havia uma pessoa não branca naquele painel onde estavam, sei lá, 6 ou 7 pessoas. Havia bastante plateia negra, que eu fui, que houve um repto para nós irmos, e eu estive nessa plateia, e não houve da parte de quem estava a conduzir o programa um esforço de ouvir a plateia. Havia ali uma oportunidade tremenda de só ouvir a plateia. E isto não se fez. Portanto, se existia aquela ausência no painel, que depois, quando a apresentadora, a Fátima Campos Ferreira, foi confrontada com isso, a resposta dela é aquela resposta que me faz rir, não é? Mas que revela o quão isto não é tratado com seriedade, que ela diz que convidou outras pessoas, mas que não podiam. E eu penso, mas quer dizer, então eu vou à minha agenda de contactos, eu convido as pessoas que estão, fazem parte da minha agenda e não tenho alternativas, e é assim que as coisas fazem. Por isso é que nós não quebramos isto, não é? Porque se eu só vou me restringir à minha agenda, e depois houve uma pessoa que até disse sim, eu fui contactada, e sei de outra pessoa que foi contactada, mas eu nem sequer estava em Portugal, e eu expliquei que não estava em Portugal, e sugeri a outra pessoa. Mas a Fátima Campos Monteira não quis convidar outra pessoa. É tão simples quanto isto, mas não consegue assumir isto. Não consegue assumir. Porquê? Porque eu acho que há um receio, depois, de não controlar a narrativa, de alguma forma. Não que ela achasse que aquelas pessoas iriam servir a narrativa dela, não é isso que está em causa, mas como conhece, tem uma relação de proximidade, cria ali uma ilusão qualquer de que a pessoa, se calhar, vai ter algumas reservas de falar de determinadas coisas de uma forma mais contundente. Acho que existe essa expectativa. No dia 18 de junho de 2005, numa visita à Cova da Moura, o Presidente da República, Jorge Sampaio, defendia uma atualização da Lei da Nacionalidade que permitisse aos filhos de estrangeiros obter a cidadania portuguesa. Mas o perigo da normalização do racismo empolado pela comunicação social não tardou a chegar. Precisamente nesse dia, cerca de 300 pessoas juntaram-se em Lisboa, num evento classificado pela PSP como a maior manifestação xenófoba de sempre em solo nacional. A marcha foi convocada pela Frente Nacional, um grupo neonazi fundado e dirigido à altura por Mário Machado, figura recorrente quando se fala de racismo em Portugal. Precisamente 10 anos antes, foi um dos arguidos julgados no âmbito do processo desencadeado pelo assassinato de Alcindo Monteiro, de que falaremos em detalhe um pouco mais à frente neste episódio. Menos de 2 meses depois de uma das maiores manifestações antirracistas no nosso país, a propósito do movimento Black Lives Matter, a 25 de julho de 2020, o ator Bruno Candé, sentado num banco da Avenida de Moscavide com a sua cadela Pepa, foi assassinado em plena luz do dia por Evaristo Marinho, com 4 tiros à queima-roupa, ao fim de dias de insultos e ameaças. Marinho aguarda em prisão preventiva o desfecho do julgamento pelo crime de homicídio qualificado, agravado por ódio racial. Atrás de si, deixou um rastilho de perigo e pânico para quem partilha a cor de pele com Bruno Candé. Semanas depois de acontecer aquilo do Candé, eu estava a passear o meu cão, que sente ela, porque ele é um cão muito obediente e não sei o que, é pequenito, e estávamos ali no jardim, e vem uma cadela, também sente ela, e envolvem-se os dois numa brincadeira. Então o dono é meio, já uma pessoa idosa, não idosa, idosa ao ponto de estar confortável a passear um cão na rua, sente ela. É um idoso, se eu suplei, o que é isso? Começam a brincar e vão para trás do monte, e eu chamo o meu cão e ele volta, e o senhor chama a cadela não volta. E eu, pronto. Mas o meu cão é pequeno, portanto, não, dificilmente teria matado a cadela. Tipo. E o gajo vai chamando a cadela não vai, ele vai a pouco e não sei o que, ele vê assim, pois, a culpa é do seu cão, puta da raça. E eu pensei, Santos é a raça do cão. E até que ele diz isto, um gajo vai para casa buscar, uma pessoa vai para casa buscar uma pistola, dá um tiro nestes gajos, depois dizem que nós é que estamos mal. Diz isto. E tipo, imagina o que é para um jovem, uma coisa tão gratuita, então, que é tipo, é isto? E eu, e tipo, estavam uns miúdos a brincar, miúdos não, miúdos nenhum, tipo, só 18, 20 anos, e passa um deles que ouve, entre outros impropérios que o velho foi, que o senhor foi dizendo, que as tantas agora, alguém bem na verdade nenhum, vai dizendo, e ele diz assim, o que é que o gajo está para ir dizer, pá? E eu assim, pá, não sei, do quê? Ele diz, pá, diz, vai buscar uma arma e matar, mas matar quem? Pá, o gajo velho está mais esta lupa. E eu assim para o Benji, para o meu cão, vamos embora que isto, e ele... Assim, pá, não vamos nada, pá, isto é para tudo, nós chegamos para o gajo, estão ali os meus amigos, somos 4 ou 5, chegamos para o gajo. Ou seja, e que depois ele vai dar a volta e vem, e agora, pá? E o meu cão? Disse, quer dizer, não passei sem tela, caramba, esse tipo, imagina, se não tem confiança suficiente para o seu cão voltar. Pá, não passei sem tela, disse assim, mas andamos a brincar, é que andamos a brincar, se um gajo vai buscar uma pistola e não sei o quê. E eu vou para casa. Agora, os dias seguintes, tu não tens noção do pânico que foi estar a andar na rua e, tipo, pensar, tipo, eu lembro um dia estar a passear o meu cão, mas já nunca mais fui passear o cão nesse parque. E um dia está a passear o meu cão à noite e passar ao meu lado um carro, só parar ao meu lado um carro com 5 gajos brancos, pá, e eu tenho medo todo. Isto, as pessoas não têm noção, mas isto acontece. Isto acontece, já para não falar, pá, tu não, pá, sei lá, é tipo, andas na rua e tens medo só por seres negro. Tipo, não é suposto. Depois vêm para a televisão e dizem, mas nós somos um país que sabemos receber, sabem? Claro que sabem. Claro que sabem. Sabem a ponto de matarem pessoas no aeroporto, sabe? Tipo, é isto, tipo. Ah, nós somos um país que está... E depois as pessoas sentem tão amedrontadas, ou seja, o patriotismo frágil. Depois vai em conta esta coisa do... Sei lá, tu quando dizes que alguém é racista, as pessoas não querem ser mais. As pessoas associam o racismo a ser mau, portanto não querem ser mais, então dizem, não, eu não sou racista, porque eu até faço isto, eu não sou homofóbico, eu até tenho amigo que não sei o quê. Mas o patriotismo faz com que depois as pessoas saiam à rua e dizem, mas este país não é racista. Caramba, morreu uma pessoa! Estás a perceber? Mas o que é que precisas mais? O patriotismo frágil que para sempre manchará o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que no Estado Novo era o Dia da Raça, designação que continua a servir de escudo ao ódio. Alcindo Monteiro foi demitido no Hospital de São José, em Lisboa, na madrugada de 10 para 11 de junho de 1995. O diagnóstico detalhado no relatório médico era particularmente grave e e incluía, entre outros danos corporais, lesão no tronco cerebral, edema cerebral muito marcado, fratura da calote craniana. Alcindo Monteiro foi espancado violentamente por um grupo de skinheads na Rua Garra, em Lisboa, e ali deixado inconsciente. Entrou em coma profundo no início da madrugada de 11 de junho. O seu óbito foi declarado pelas 10h30 da manhã do dia seguinte. Tinha apenas 27 anos. Na reportagem mais completa sobre os acontecimentos dessa noite, escrita por Fábio Monteiro para o Observador em 2014, a professora Isabel Ferrin da Cunha chamou-lhe a vítima perfeita. Mas não foi só azar de Alcindo estar no sítio errado, à hora errada, e ter o tom de pele errado. Na verdade, a sorte foi não ter havido mais mortes. Nessa noite deram entrada nas urgências do São José um total de 11 pessoas negras vítimas de ataques semelhantes. Havia rostos desfigurados, scalps a descoberto, narizes partidos e marcas visíveis a olho nu de soqueiras e de armas brancas como paus semelhantes a tacos de beisebol. A 16 de junho de 1995, o PS, o PCP e o deputado independente Mário Tomé apresentaram na Assembleia da República votos de pesar pela morte de Alcindo Monteiro. O Parlamento aprovou por unanimidade o voto do PS, aprovou também o do PCP, com a abstenção do CDS, mas rejeitou o de Mário Tomé, o único que pedia a declaração de um dia de luto nacional pela morte de Alcindo. A acusação inicial do Ministério Público incluía o crime de genocídio, que acabou por cair já quase no final do julgamento pela limitação da moldura penal que configura esse crime. Dos 17 arguídos, 11 foram condenados pelo homicídio de Alcindo Monteiro, com penas entre os 16 e 18 anos de prisão. Os outros, onde se incluem Mário Machado, foram condenados a penas mais leves pelas restantes agressões da noite. A sentença ditou ainda uma indemnização de 18 mil contos à família de Alcindo Monteiro. Os cerca de 90 mil euros nunca foram pagos. O processo contou 14 volumes e cerca de 3 mil páginas. No dia da leitura da sentença, a 4 de junho de 1997, o grupo de arguídos entoou palavras de exaltação nazi e foi mandado sair da sala do Tribunal de Monsanto por comportamento incorreto. Um dos arguídos chegou mesmo a esmurrar a divisória que o separava da comunicação social, partindo o vidro e a estrutura metálica. No resumo do Supremo Tribunal de Justiça, lê-se que os arguídos faziam apelo ao nacionalismo e racialismo, onde a vertente racista está sempre presente, e exaltam a superioridade da raça branca, considerando a raça negra como inferior e a expulsar de Portugal. E é na prosecução de tal desígnio a que, de forma coletiva, aderiram todos os arguídos intervenientes, agredindo todos os indivíduos de raça negra que se cruzaram no seu caminho. Depois de cumprirem as penas, vários dos condenados reincidiram na discriminação racial e noutros crimes. Alguns deles foram entrevistados nos últimos anos em programas de televisão numa espécie de estratégia de mediatização, combinada com uma estratégia de branqueamento dos acontecimentos que levaram à morte de Alcindo Monteiro, conforme refere o historiador Rui Tavares. Há aqui uma série de elementos que Portugal não acolhe, que rejeita, que exclui, e que levam a que as pessoas negras se vão anulando, porque era aquela questão que eu dizia, a determinada altura, é tão cansativo fazer esse caminho que eu consigo compreender que muitas pessoas desistam de o fazer, porque já estão fartas de ser humilhadas, já estão fartas de estar a passar por aqueles processos e sentirem que a única coisa que as afasta daquelas posições é a cor. Porque depois eu sei que nestas conversas há muita gente que diz: ah, mas agora tudo é racismo. E fala-se muito desta questão da moda, né? Até se utiliza esta palavra. E eu acho, primeiro, que finalmente estamos a conseguir falar sobre isto. Portanto, é natural que quem nunca falou sobre isto e quem nunca ouviu falar sobre isto ache que seja uma novidade, mas eu própria não tinha estrutura sequer para ter esta conversa contigo, portanto, não estava fortalecido o suficiente, portanto, seria doloroso para mim estar a remexer em... Ainda é doloroso, como é óbvio, mas eu já tenho uma outra construção identitária que me permite falar sobre estas coisas com algum distanciamento. Portanto, percebendo que isto, nós não estamos aqui a falar de relações interpessoais, obviamente que as relações interpessoais também entram em determinados aspectos da nossa existência, mas aqui o que importa é avaliar o sistema em que nós vivemos, a sociedade como um todo. E como essa sociedade, desde a nossa infância, antes ainda de entrarmos na escola, começa a criar categorias de pessoas. E essas categorias de pessoas estão presentes nas histórias que nós ouvimos. Quando ligamos a televisão nos desenhos animados, estão em todo lado. Portanto, nós crescemos com um ideal branco, a todos os níveis, a todos os níveis. Portanto, aquilo que é percepcionado como desejável, como sinónimo de bem-estar, de sucesso, felicidade, é branco, não é negro. O negro, pelo contrário, é associado à exclusão, à periferia, à pobreza, bairros problemáticos, toda uma série de conceitos com uma conotação negativa, que fazem, como é óbvio, que nenhuma criança que pertença a estas realidades sinta orgulho de dizer que pertence. É difícil que alguém diga eu sou dali com orgulho, que assuma as suas origens e tudo que envolve pertencer àquele lugar, quando sabe que à volta vai ser olhada de parte, vai ser catalogada como possível criminosa e como alguém que não vai ter possibilidades na vida. Porque existe esta questão, não é? Dos alunos negros serem empurrados para as vias profissionalizantes. E tudo isto é... Lá está, são heranças que nós temos, são heranças coloniais que nós trazemos. Aliás, são heranças de um império. Portanto, não é só o colonialismo, temos de ir voltar muito mais atrás. A 1 de outubro do ano passado, data de aniversário de Alcindo Monteiro, a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou uma placa em sua homenagem no local onde foi brutalmente assassinado. Alcindo tornou-se um símbolo da luta antirracista em Portugal, mas está longe de ser a sua única vítima. Além dele e de Bruno Candé, que já referimos, lembramos também Fernando Justo e Luís Giovanni Rodrigues, assassinados em 2013 e 2019, respectivamente, em crimes motivados por ódio racial. Do período esclavagista até à presente democracia, no nosso país o racismo nunca deixou de matar. Mas talvez o mais grave seja o sistema que põe em perigo mais do que protege quem já está em risco. Os alertas chegam de vários lados. De acordo com um estudo da Universidade de Coimbra, divulgado em 2018, cerca de 80% dos processos instaurados pela Comissão pela Igualdade e contra a Discriminação Racial, entre 2006 e 2016, acabaram arquivados. O mesmo estudo referia ainda que dos 75 casos de agressão policial, nenhum resultou em qualquer condenação efetiva dos agentes envolvidos. Em 2017, também a ONU mostrou preocupação com os abusos policiais em Portugal, especificamente contra as comunidades africana, de afrodescendentes e cigana. Já o Comitê Antitortura do Conselho da Europa, que visitou Portugal em 2013 e 2016, notou que a situação tem piorado e aponta que somos o país da Europa Ocidental com o maior número de casos de violência policial, sublinhando que os riscos de abuso são maiores para afrodescendentes portugueses e estrangeiros, o que indicia discriminação racial pela parte das forças de segurança. Em 2018, numa entrevista ao Fumaça, o dirigente da SOS Racismo, Mamadou Ba, afirmou que nos 15 anos anteriores, mais de 10 jovens negros tinham morrido às mãos das forças policiais portuguesas. De acordo com os relatórios da Inspeção-Geral da Administração Interna, entre 2006 e 2016, 31 pessoas morreram no decorrer de operações policiais em Portugal. Mas o caminho da luta antirracismo não tem abrandado, muito pelo contrário. Para mim é impressionante, mas é um trabalho contínuo, não estou a dizer que vai acabar, mas há coisas que podemos moderar muito e melhorar muito. É a questão se está na agenda do governo ou não, né? Isso é que é a coisa mais importante, não é só falar ou debater, não, tem que ter políticas que existem mesmo para a proteção dessas pessoas e ter veículos onde é que tem essa desconstrução também. Educação para os professores, educação para o pessoal que trabalha no serviço público, todo, nas escolas, tudo. Eu acho que é muito importante, mas é inexistente. Tu tens uma geração que deixa a Avenida da Liberdade após aquele acontecimento da Jamaica, em que aquela coisa foi para mim foi um marcar de uma viragem. Tu tens jovens negros a descer a Avenida da Liberdade sem medo, a reivindicar o seu espaço e dizer, não, nós viemos para ficar. Contem connosco. Acho que mais do que toda a mobilização que houve com a manifestação do Black Lives Matter, essa manifestação foi forte. porque tiveste ali muitos jovens negros vindo dos bairros, sem medo de sair à rua. Isso assustou muita gente. E consequência disso, tiveste um deputado eleito. Porque eu senti, da minha interpretação foi isso, as pessoas estão com medo. Então, tipo, meteu lá o André para nos controlar. Na confiança de que pronto, alguém tem que meter mão neles. E depois, pronto, as coisas estão como estão agora. Mas é isso, aquilo, é esta geração que diz, não, eu vim falar, eu quero estar na televisão. Eu fumei para ser jornalista, eu quero ser jornalista. Mas, ao mesmo tempo, também é uma é essa geração de jovens negros. Depois também tens uma geração de jovens brancos que já não estão dispostos a aceitar só a tal falácia do nós estudamos, não conhecia novos mundos ao mundo, nós somos os maiores, aceitar só aquilo que os pais dizem lá em casa, porque nós somos mais, eles são menos. Não, já há uma geração também que já tem um sentido crítico maior, já está mais consciente, já quer ir em busca das coisas, já quer perceber onde é que é o lado certo e posicionar-se desse lado certo. E isso é importante, isso é bom. Porque, e pronto, e aí depois já entra a mobilização do Black Lives Matter, que já tiveste uma comunhão maior e de vários grupos, e isso também, isso é fixe, e isso dá esperança. Dá esperança, e tu pensas, ok, a luta já não é feita só de um lado, só por uns. São várias as iniciativas que têm construído amplas estratégias de valorização e resistência nestas comunidades. É o caso de Vítor Sanches e do seu projeto de desenvolvimento sociocultural, que envolve a marca de roupa Basoff e a loja Dentozona, na Cova da Moura. A intenção mesmo da Basoff não é nós fazermos tudo. A intenção da Basoff é distribuir também o trabalho à volta da zona, para ser inclusivo e reeducar a pessoa, ser um bocadinho social. E então, pronto, o pouco que nós conseguimos fazer, fazemos, e para nós é muito valor. Mas queremos estar numa posição onde é que, se calhar, um dia podemos dar uma bolsa a um estudante ou algo assim parecido, né? Eu acho que é muito importante também. Mas é fazer para apresentar um trabalho coeso, bom, às comunidades negras e outras comunidades também, se gostarem e concordarem também com essa vertente que a gente faz. Mas e dar a conhecer ao povo também negro que é que a gente faz, né? Que essas coisas que são muito importantes. Esse é o nosso foco, né? O nosso foco é mesmo empoderar a comunidade negra. E fazemos isso através de dar trabalhos, através de participação com outros artistas, através de pessoal. Sim, participação de outros artistas que querem usar a Basoff como um veículo também, como modelos, costureiras, fotógrafos, graphic designers. Então tem tudo um leque de pessoas que eu quero participar com elas, e porque eu quero que elas sejam visíveis para outras pessoas também. Então, para mim, é assim, se eu tenho uma peça onde é que a tia Alice faz, se eu não tenho ela aqui, vais ter que esperar até a dona Alice fazer. Infelizmente é assim, mas essa é a maneira que, pelo menos, possas conhecer a Dona Alice ou visualizar a Dona Alice. Então a Dona Alice, pronto, já faz parte da nossa comunidade, do que é que tu queres pedir. Já faz parte do circo e pronto, e fazer girar a guita aqui no bairro também, em várias mãos, em várias vertentes. É muito importante isso para mim. Yeah. Nós sabemos que nós não podemos ser 100%, né? Mas nós tentamos o máximo possível ser mais sustentável possível, né? E então por isso é que nós optamos por várias coisas que não oprecem outras comunidades, porque nós vimos de uma comunidade, eu vim dessa comunidade que já é opressada, não posso tipo fazer a mesma coisa em termos de em termos de vendas ou em termos de compra, né? Então eu compro t-shirts ou compro material que seja pronto, fair wear, né? E que tenha essa consciência, sobre as comunidades que trabalham nelas. E para mim é importante que seja também nessa vertente, que eu trabalho nessa vertente, para que pelo menos faça sentido também, e a gente aplica tudo, pronto, seja certinho e as cenas sejam bem aplicadas, né? eu acho que isso é uma das cenas, isso é o meu, não só o nosso, pronto, essa é a nossa linha mesmo, a nossa linha é essa, não tem onde ir, porque nós já somos uma comunidade opressada, então temos que fazer o máximo possível, que é para não opressarmos também ainda mais outras comunidades, né? Também fazia todo o sentido, acho eu. Então foi o que a gente optou. Eu já lido com t-shirts há muito tempo, né? Já desde 2001, 2002, eu fortifiquei em 2005, mas tinha que ser para tornar mais autossustentável e mais em controle do que a gente faz, né? Eu acho que para mim foi uma coisa muito importante. Então, não só já a gente faz as nossas próprias peças, agora é ensinar a malta jovem também, ou quem quiser usar o espaço, que é, o espaço também é a oficina ou o ateliê dentro da zona. E pronto, é mais uma vertente que faz parte do projeto dentro da zona, né? O projeto dentro da zona inclui cinema, inclui a loja, inclui mercados, inclui também festas, onde é que a gente impulsiona novos artistas. Então, pronto, a gente quer fazer, animar a zona e também, ao mesmo tempo, consciencializar e empoderar o pessoal. Isso é que é a cena da Basof. É importante, olha, eu, o que estou a fazer é resgatar o máximo que eu puder os autores negros, que é para o pessoal negro ter acesso também. E eu acho que é bem importante ter isso numa loja cultural, porque faz todo o sentido. Se uma pessoa cá negra vier cá, ele obviamente está à procura de alguma identidade, alguma raiz, ou que seja assim, coisa, alguma referência. É bom ter cá ao pé, mesmo no bairro. Eu acho que é uma coisa muito importante, como nós como comunidade, ter esse espaço e lugar. Então eu não só ter os livros cá, mas também ter aqui outros artistas que também têm a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, mas eu acho que esses espaços são muito importantes existirem, porque é uma outra essência e depois também não é nada, abre sempre um espaço onde é que o pessoal pode aqui falar de várias coisas, né? Então os meus livros fazem um leque mais assim antirracista, e também feminista, e pronto, romance também negro, e livros de crianças negras, que também é muito importante. E tem essa volta toda que eu acho que é muito, acho que faz falta. Foi também pelas crianças que começou aquilo que viria a ser o Afrolink de Paula Cardoso. Como é que surgiu o Afrolink? Surgiu... eu costumo recuar à criação da Força Africana, porque é a partir da Força Africana que eu tenho a ideia, ou que eu começo a pensar em criar alguma coisa que dê presença digital a profissionais negros. Porque eu, quando crio a Força Africana, que pretende ser uma coleção de livros infantis, neste momento existe um livro que foi impresso no final do ano passado, e eu, ao fazer a Força Africana, que quis que fosse com esta identidade negra, que é que eu quis que tivesse este perfil. Eu não sou mãe, mas sou tia, tenho 5 sobrinhos. A partir de outras infâncias, nós acabamos por revisitar a nossa também. Esse é um processo muito natural. E nesse revisitar da minha infância, a partir da infância dos meus sobrinhos, eu começo a perceber que houve uma série de lugares, ou de não lugares, nos quais eu me enfiei, que começaram nesses primeiros anos de vida. Desde os manuais escolares que não trazem diversidade, não só nas ilustrações, eu não cresci com bonecos com diversidade nos meus livros, agora sei que já existe alguma preocupação a esse nível, mesmo assim residual, mas existe. Na minha altura não existia, ponto. E quando nós não nos vemos em lado nenhum, nós começamos a desenvolver uma série de estigmas. Há um processo de não aceitação da tua pertença, porque tu começas a percepcioná-la de alguma forma como sendo inferior, porque na escola, quando apareces, apareces numa posição de inferioridade ou de subjugação, como se não tivesse autodeterminação, como se não tivesse uma história contada a partir do outro, portanto, tanto na escravatura como na questão do colonialismo, esta narrativa de inferiorização é transmitida. Portanto, mesmo que, não, que a coisa não seja dita textualmente, que ninguém nos diga, ai, porque são inferiores, etc. e tal, toda a mensagem vai nesse sentido. E quando eu começo a ter estas tomadas de consciência, eu começo a refletir sobre o que é que eu posso fazer para alterar esse estado, esse paradigma. E começo pela questão dos livros infantis, porque me era, se calhar, mais fácil. Portanto, vou escrever aqui qualquer coisa que permita ocupar esse lugar que eu não tive na infância, mas que quero que os meus sobrinhos tenham. Nessa altura, começo a fazer contactos para perceber se era algo que eu não estava a ver, ou se até existiam livros, mas que, por eu nunca ter ido à procura com essa preocupação, não os encontrava. E as pessoas com quem ia falando, mães, pais, diziam-me não há. Na altura em que eu fiz este levantamento, na altura existia a Doutora Brinquedos da Disney só, com cor, mas lá está, não existia uma construção identitária à volta do que é aquela identidade representa, do que é aquela cor da pertença africana, enfim, nada disto estava presente. E eu começo a trabalhar por aí. Sendo que numa fase inicial, também por uma questão de conforto, tendo em conta a especialização jornalística, era muito mais fácil partir de um lugar mais documental, que eu queria basicamente pegar em histórias tradicionais dos Palop e dar-lhes uma roupagem contemporânea, portanto, contar a história com um outro ambiente e depois enquadrar aquilo naquele país. Portanto, inventei uma história, criei os personagens que quero que depois continuem noutras histórias e trouxe uma componente que eu acho que é fundamental também, portanto, além da criação dos heróis com os quais as crianças negras se possam identificar, há aqui a questão da pedagogia associada à pertença africana. E eu queria trazer estes elementos que mostrem uma África que se celebra, uma África que faz. E justamente quando eu estou à procura da ilustradora, eu senti uma dificuldade tremenda em chegar a Irene Felipe Marques, que foi quem ilustrou o livro, e eu só chego a Irene porque ela tem uma empresa e, portanto, com um site, com um Instagram, com um Facebook, portanto, tem presença digital. Eu já tinha começado a refletir sobre essas questões dos lugares e de porque é que tu não vês tantos profissionais negros no espaço público. Enfim, quando eu digo espaço público, estou a falar sobretudo mais de comunicação social. Porque é que eles não aparecem? E eu comecei a pensar, mas quer dizer, se eu à minha volta tenho uma série de profissionais qualificados nas mais variadas áreas, o que é que explica este apagamento, esta invisibilização? E começo a pensar que eu queria ter tido mais escolhas para além da Irene, como é óbvio. Adoro o trabalho da Irene, gosto imenso do resultado, mas eu gostava de ter tido outras opções, até por uma questão de uma série de variáveis que eu gostava de ter tido a possibilidade de comparar e não tive, porque não encontrei mais ninguém. Então a minha busca, ou a minha chegada ao Afrolink parte daí, desse lugar de procura, de perceber esse vazio e começar a explorar essa tal cultura da ausência, né? Porque é que isto acontece? De facto, não existem profissionais naquelas áreas e eu começo certa de que existem, de que há um problema de presença digital, por um lado, e por outro lado, também tinha essa consciência logo à partida que muitos de nós que conseguem fazer a sua formação académica e depois não têm sequer uma oportunidade para experimentarem o que é trabalhar na área, nem sequer uma oportunidade. Esta falta de modelos aspiracionais, alimentada em boa parte pela comunicação social, reflete-se nas escolhas dos próprios jovens, que acabam condicionados pelos espaços onde encontram os seus semelhantes, conforme sublinha a investigadora do Instituto de Ciências Sociais, Helena Vicente. Se nós pensarmos em relação à música, não é? Em relação ao rap mais exclusivamente, O que eu vejo é que, se calhar, as pessoas que fazem esse tipo de música, os negros, neste caso, vão ter na sua experiência, a sua vivência, muito nos bairros em que as pessoas chamam de bairros vulneráveis, de bairros sociais, de bairros sei lá o quê. Então, o facto de elas estarem nestes espaços, em que também nesse espaço já é um palco, já é a origem de outros movimentos que estavam mais para trás, e já há pessoas que fazem a sua carreira nessa área da música, se calhar, talvez, seja por aí que existam mais pessoas, não é? Isto porquê? Isto na lógica dos modelos. Se nós temos já uma tradição, chamaríamos assim, em que vemos vários rappers negros, temos depois uma legião de fãs que vão querer ser como aqueles rappers, não é? Então, vão querer lutar no sentido de trabalhar arduamente para chegar àquele posto, conquistar uma base de fãs, entrar mesmo, ter espaço dentro das rádios e questões desse género. Portanto, têm modelos, então vão querer ser como alguém e por aí trabalham arduamente para chegar àquele espaço. Nós já começamos a ver, em termos da realidade portuguesa, um número significativo de, principalmente, mulheres negras que são youtubers. Então, outras mulheres estão também a fazer trabalhos nesta área, porque vêm exemplos. Conseguem perceber que ali há um mercado, conseguem perceber que as suas vivências, os seus conhecimentos também, que é muito importante, porque muitas vezes acabamos por ficar apenas ao nível das percepções. Mas não é só das percepções que nós estamos a falar aqui, estamos a falar de conhecimento, não é? É que estas mulheres de várias áreas vão fazer, então, trabalhos nas suas áreas, mas utilizando o YouTube, coisa que não acontece na televisão. É necessário muito para chegar à televisão. E se calhar é essa falta de role models, não é? De modelos a seguir e de aspirações futuras que falta. Portanto, nós vemos que se calhar há uma abertura no desporto, porque as pessoas, porque o país quer que Portugal vá mais longe, não é? E então usam estes miúdos também para dizer que existem pessoas negras em Portugal. Olha, temos aqui este exemplo no atletismo, temos aqui este exemplo no futebol. Então, se calhar existem mais facilidades, não digo que seja fácil, não estou aqui a menosprezar o trabalho destas pessoas e destes atletas, mas existe mais facilidade por parte das instituições para que estas pessoas consigam se engrar na sua carreira artística ou na sua carreira na área do desporto. Mas não existem outros modelos noutras áreas, ou pelo menos visíveis, não é? Para que as crianças que estejam em casa digam: eu quero ser como esta pessoa. Não é? Por exemplo, nós vemos os programas de daytime. Estes programas de daytime, os seus convidados, os profissionais que vão lá falar nas várias áreas, normalmente são portugueses brancos. Então, nós também temos de pensar como instrumentalizar, não é? Como instrumentalizar estes programas, que até têm, estes horários que até têm visibilidade, para darmos oportunidade e espaço para que outras pessoas possam estar lá. Não é? Eu acredito que existam nutricionistas, advogados, que existam pessoas para além de futebolistas e rappers negros que estejam a fazer sucesso e estejam bem nas suas carreiras em Portugal, mas nós não vemos estas pessoas. O facto de não vermos estas pessoas vai fazer com que não exista também uma vontade de ser como aquelas pessoas, não é? Muitos dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos agora em termos de ativismo tem muito a ver com criar plataformas que digam que estas pessoas existem, que mostrem ao público, quer seja negro português ou branco português, que temos profissionais de várias áreas e profissionais competentes, para que não fique só na imaginação de o negro só faz parte da população portuguesa ou do imaginário do que é português, quando é futebolista ou quando é músico. Portanto, nós temos que desconstruir e reconstruir este imaginário do que é ser português para outras áreas. Portanto, temos de dar visibilidade a que estas pessoas, a que as pessoas que estão lá em casa saibam que estas pessoas existem e que elas podem ser também advogadas, médicas ou o que é que elas querem que sejam, que não seja só rap e desporto. Agora sim, respondendo à tua questão de porque é que eu me sinto livre em cima do palco, Porque em cima do palco posso dizer isto tudo sem que ninguém me diga nada. Eu não posso, obviamente, se tiver alguém a pagar, mas não, se não posso dizer, né? Tipo, as coisas que me apetecer, vão, passa sempre o escrutínio de alguém. Em cima do palco? Em cima do palco? Estou-me a cagar. Tipo, quantas vezes já me disseram, não fales disso? E dizem, essas pessoas estão aqui para se distrair. Eu penso que este aí vai jogar pádel. Não te fechas numa sala com um jovem negro e um microfone na mão. Achas que eu, tendo a oportunidade de dizer as coisas que me afligem, não vou fazê-lo? Pá, não brinques comigo, caramba. Sabes que, tipo, uma vez, um gajo, um promotor disse-me isto, que é, eu acho esta história hilariante, que é, disse-me assim, eu falei da questão racial, de toda a questão do racismo, não sei o quê, pá, se calhar não tomo um bocadinho mais, dedo, assim, umas piadas mais coisas, se calhar não convém repetir aqui. No final, o promotor veio ter comigo e disse-me assim, quem é que tu pensas que és para dizer esse tipo de coisas? Estas pessoas pagaram para não ter ouvido falar de racismo. Agora eu penso, caramba, pagaram para não ouvir falar. Agora sabes quanto? 12 paus. Sabes quanto é que está a valer não falar de racismo? 12 paus, caramba. Para que mundo é este? Em que as pessoas pagam para não ouvir falar de racismo? Quanto é que é? 12 paus. Faz assim, também eu pago, caramba. Assim, também eu pago. Se é 12 paus para não ouvir falar, eu pago. Mas a minha sorte é que em tempo, em semanas convidaram-me para o Festival Política. E disseram, mas podes falar de racismo? O cachê é esse? Eu falei, caramba, então eu paguei isto para falar de racismo? Falei, cara, até que a voz me doa. Eu hei de falar muito mais de racismo. Se o cachê é esse para falar, e o para não falar são 12 paus para o público. Desculpa. Pá, não brinquem comigo. Mas estás a ver? Há esta coisa que é, se as pessoas... Porque o mundo já é chato. Ah, e o gajo até disse-me, é por gajos como tu que o racismo acaba. E eu pensei, ah, é verdade. É por gajos como eu que o racismo acaba. Até por se mandassem os peitos todos embora, o racismo não havia. Mas lá está, é o gajo do dinheiro. Como é o senhor do dinheiro, tu não podes levantar o dedo. Mas depois ele diz assim, é que eu até nem vejo coisas, foda-se, pá, estavas aí tão bem. Mas pronto, sei lá, sinto-me livre em cima do papo isto. Tipo, no final, podem-me dar na cabeça à vontade. No início, podem-me chamar a atenção à vontade. Quando eu estou lá dentro, ah, sou eu e eles só. Carlos Pereira está neste momento a trabalhar em Barman, uma série em que se desdobra entre co-argumentista e protagonista. A realização está a cargo de Luís Almeida, também negro. E fizemos, eu fiz com os amigos meus na escrita, fiz com os amigos meus na produção, e quem realiza a série é Luís Almeida, que é um jovem realizador, que é um amigo meu. Que ele dizia-me sempre, ele queria ser editor, mas que nunca o deixava editar as coisas que ele queria. Então ele foi para a realização para poder ser ele a editar as suas próprias coisas. Então nós juntámos a nossa vontade e fizemos. A série chama-se Barman. E nós olhámos para essa série que nos é tão querida. E pensámos, caramba, conseguimos. Pá. Vais ter uma coisa em Portugal em que foi realizada por um negro e por um... protagonizada por um negro, tipo, tens um protagonista negro e um protagonista negro. E sei lá, e às vezes um gajo pode cair um bocado nessa... Podes tentar vender a coisa dessa forma e as pessoas pensam, pronto, lá está ele nessa tentação de... É sempre tudo sobre a questão da cor, é sempre tudo sobre a questão do ser negro, sobre tudo sobre a questão do racismo. Mas não é ser uma... não é fazer disso uma questão, é que, tipo, nem tudo tem que ser uma questão, nem tudo seria uma questão se não fosse a partir de uma questão. Não somos nós que estamos a fazer disto uma questão. Se isto já fosse uma coisa normal, já seria uma coisa normal. Mas nós sabemos o país em que vivemos e sabemos o quão anormal é isso. Isto é uma série que é tipo... É escrita por um negro, com mais três brancos, e é realizada por um negro. E isso é uma coisa. Isso é sempre uma notícia. Porque é o país que temos. O país real é esse. Pois há o país do Senhor do Dinheiro. O país do Senhor do Dinheiro há de ser outro. Mas o país real é este. É um país em que tu tens N negros. Tens jovens negros que têm sonhos e têm ambições. E que ligam a televisão e não estão lá pessoas. E querem fazer um filme e não sabem como. E querem fazer... tem que lá ir o Senhor do Dinheiro ao bairro fazer um filme com eles, sobre eles, mas com eles. E o dinheiro vai para o Senhor do Dinheiro na mesma. E quando eles fazem um filme sobre eles, com eles... E quer reclamar para eles esse estatuto, mas se o dinheiro for do Senhor do Dinheiro, o Senhor do Dinheiro dita as regras. A série Barman, de Carlos Pereira, Luís Almeida e companhia, deverá chegar à plataforma RTP Play entre setembro e outubro deste ano. Este foi o segundo episódio da série Memória Coletiva. Contou com a edição e produção de Ricardo Correia, argumento e realização meus e voz adicional de Tiago Crispim. A música é de Roger Plexico e de Vasco Completo e está disponível na Monster Jinx. Os créditos detalhados e as ligações estão nas notas deste episódio. Um agradecimento especial ao Diogo Constantino, ao Almighty, ao Carlos Ferreira, ao Tiago Maurício e ao Doador Anónimo, assinantes Maxi e doadores extraordinários do Interruptor. Se, tal como eles, quiseres ajudar-nos a chegar mais longe, podes partilhar este episódio nas redes sociais ou contribuir financeiramente a partir de apenas 2€ por mês. Passa pelo nosso site interruptor.pt/contribuir. O meu nome é Ruth Correia e este é o podcast do Interruptor. Obrigada por estares desse lado e até breve.